Atenção, galera! Agora! Agora! Vamos lá! Agora! Comando do espetáculo! No comando do espetáculo, no comando do espetáculo, Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Treme tudo Vanguard, o novo xodó de Curuçá. A tradição continua. A tradição continua. A tradição continua e a gente tá de volta, a segunda parte do show. A domingueira pra família aqui no Abade. O novo ponte da galera. O pai depósito parada top. E toda a família reunida nesse domingo. Obrigado, meu parceiro Thiago de Pressão. Ele, o Bola Segurança, no Robson do São Pedro. Maestro DJ Valdo Alves. Vem pro Vanguard, velho. Obrigado, meu parceiro Jaguinho Mil Grau. Branquinho Matos, você que vem, Branquinho. Fala, vencedor. Vem fazer o ver. Perigoso. Ele é equipe Caju. Checo da Rocha tá no setor. Fala, Checo. Qual o teu som? Fala pra mim. Eu sou o Vanguard. Pode crer, meu irmão. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Bora, repindo. Bora. Som do Vanguard, toda a comitiva por ali. Valeu, Rogério! Rodrigo Souza, Afonso, Rafael e a família Chapadão que faz o X. Fala, família Série Digital de Bragança. Boneco da CL considerado até demais, meu irmão. Jogo parceria assim, me fala de onde? Tá aqui na pressão, meu irmão. Guarde, dali. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Valley. Treme tudo Vanguard. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Bora pra cima! Cima. Você pela externa te puxa, vem fazer o bebê. Vem! Toda a família da equipe Tesão também. Estão na área. Aqui. No apoio. Sempre no apoio. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amei, não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. A moçada da Rua Nova que veio também. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Ele tá na área. Branquinho Motos de Curuçá. Bora, mano, vai. Original. Pode crer, pode crer. Vem pro Vanguard, a marcha. Afonso Canelada! Esse moleque é muito bom. Meu parceiro Sol tá por ali, o Juquina também que veio. Fala, Juquina, representa aí, mano! Deixa no batidão, produção. Thank you. reunir. Bora tremer! Alô, Estela, tipo, já vem fazer um vizinho que o Vanguard tá na área, o Abad, né? O Mirico e a Carol também no apoio. Amor, eu sei que eu falhei bem. Canta assim, vai! Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar. Joga a vinheta do homem, vai, cara. Tentar com. Cadê? Procurei, vai. Tentar nos ver. Agora vai. Bola segurança de Curuçá. Moleque do. Te amo tanto. Custa! Custa tanto. O quê? Viver sem ti, sem ti. Ele não volta, até porque tá do X do Vanguard. É o som que ele gosta, meu irmão. Ele já falou que é. Tiaguinho Pressão dos Manhosos. Seguidor oficial do Vanguard. Eu só te peço. Canta, Tiaguinho. Só mais. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais uma chance. Mais uma chance. Canta você. Já se acostumou com a situação. Vem. Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tão longa, tão longa. Ele é essa família, os passos do Vanguard também no apoio hoje. Ele já falou, Valde, muita pressão no Vanguard. Então bora, maneiro. Tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cedo. O cabeção. Só pegando mais um pacote de cerveja. Mesmo. O quê? Canta a bola, vai. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. O meu parceiro Checo do Arrocha, muito obrigado por você, toda a comitiva aí com a gente, Checo. Ele que representa e faz o vizinho. Canta aí, Jeco! O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. É o aniversário do homem, tá feliz da vida, comemorando aqui no Manguade. Valeu, Jeco! Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando. Ó, não fique em choque. Canta assim, o som do live treme tudo e te deixa quase surdo. Escuta a potência do som. A casa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. Robinson! A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se... Opressão! Aqui quem fala é o Coringa. Joga o parceiro sempre, alô, Jogueirão! Agora que fecha com o Super Pop, vai levantando... Perigoso, canta aí, vai. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. O maestro chegou, Valdo Alves chegou. É pra endoidar o bagulho, endoidar o bagulho, endoidar. Oi, Dada! Maestro Valdo Alves é bom, quando ele entra o som é dobrado. Maestro Valdo Alves é bom, quando ele entra o som é dobrado. É muita pressão, né? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. É pressão pra todo lado! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Que saudade de vocês, hein, família? Aproveita a nossa promoção, Mini Promoções, trazendo o som do Vanguard aqui na melhor casa de show do momento. Vai depois do Parada Top. E o Branquinho Matos falou, é o Vanguard que tá no abade. Então eu vou, alô, Branquinho, pega o balde, mano. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Dali na pressão, Tiaguinho, pressão. Bora, bora, segurança, bora, Robinson. Esse Vanguard é uma loucura. Então treme. Toma na pressão. Joga a mão pra cima, faz o caqueado. Olha que chegou a bandida do rebolado. Dieguinho Mil Grau, você, Dieguinho, também toda a comitiva aí, valeu. Camarote. Obrigado, Marinho. Pira, pira, pira, pira, pira, pira. Olha que chegou a bandida do rebolado. Olha que chegou a bandida do rebolado. Vai rebolando. Esse Vanguard é uma loucura. diva. Já anunciando pra toda a família. E o nosso Natal vai ser na quadra Tia Duri, meu irmão. É o time tudo Vanguard e o Ciclone. Pela primeira vez, juntinho, juntinho. O FC das aparelhagens. E o nosso Réveillon vai ser em Moaná pela primeira vez no Arquipélago Marajó. O som do tremendo. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. O meu parceiro Ney, também a Lilia. O Ney e a Lilia lá de Marituba. E são Vanguard de coração. Abraço, Ney. É a galera do Domingo Gabriel que sempre representa e faz o Ney de botão. Valeu! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Só quem é do Paisando aí dá um grito. E a galera do Clube do Remo faz barulho. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O Rafa pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Vez, vez, vez, vez. Já tu batere, já tu enlouquece. Vem com a mão entere, e a irmã já conhece. Aí vai andar e tiene, vai andar e tiene. Vai andar e tiene. Muita pressão, vai. Nadie lo detiene, porque nadie lo detiene. Nadie lo detiene, nadie, nadie, nadie. Bota, bota, bota na pressão, bota, bota na pressão. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Fala de um parceria sempre. Louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Louco, louco, louco, bagulho louco. O bagulho vai doido, doido, doido. Saudade é verdade, né, meu irmão? Faltou só você um daqui, viu? E aí, perigoso? Meu amigo, só por ali o Juquinha também dando apoio. Toda a galera aqui do Abate. Obrigado, obrigado! Todo passado conjunto, bênção de Deus também no treme tudo, valeu! E doida produção, vai! E dói, e dói, e dói. É muita pressão. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Meu gerente Vanderson, isso que é uma loucura, eu vou te mandar, meu. Segundo telhado por aí, galera. Tiaguinho Pressão. A moleque do... Bora, Tiaguinho, Tiaguinho! Vou botar o meu piro todo. Ela gosta dos magrinhos porque os magrinhos fazem gostoso. Bota o piro nela, bota nela. Bota o piro nela. mas tu aparte sempre, né, menino? Não podia faltar. Bora dar uma representa. Série digital. Joga no telão, produção. Em nome de empresas por preço. De Curuçá, organização Naldo. Manuel Pescados. O melhor pescado da região. Central das Bebidas. Organização Netson Parceiro. Em nome de Nevorim Telecom. Internet alta velocidade, fibra ótica. Grilo Alto-Falantes. O seu concerto de qualidade, Curuçá. Grilo Alto-Falantes. Em nome também. De Rede de Açougue, Marcelo Alimento. Irlando Lava Jato da Brasília. Todo mundo junto e misturado. No treme tudo, vanguarde, som do momento. Tu antes não me queria, agora quer me dar valor. Os placos tá aumentando e o rei estourou. Agora tu tá na minha e quer vir de sacanagem. Vou pagar de malandrona, dou aula e malandrar. Te puxa, vem, bate, vem, bate, vem, bate, vem. Barra 10 me quer, só que eu não quero ela. Saudade no trem e tudo, Manguarde, para que é, maninho? As novinhas da favela, essa novinha sagaz, porque eu querer você. Se tem várias atrás do pai, porque eu querer você. Se tem várias atrás do pai, vai, porque eu querer você. Segura aí, produção, vai. Quem tá lá fora? Podem chegar junto que a festa vai daquele jeito. O pequeno mestre Fabinho, Rapa 3D, o maestro Val Alves. O Edson Perigoso já falou, Valdo. Hoje é pressão pra todo mundo. E quem é do Flamengo, joga o bracinho pra cima e bate na palma. Bate, bate, bate. A galera do Corinthians faz barulho. Meu design, galera do Palmeiras, tá aí, tá, garota? É muita pressão na tua cabeça! Bola segurança! O ritmo é esse aqui, a novinha da favela, o ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui. Sopreia! Aquece tudo, segura aqui, calma aí, Natal em Curuçá, Ciclone do lado, o Vanguarde do outro, bora separar um dos meninos, Natal na Tia Luri, o som do Ciclone e o som do Tremendo Vanguarde, e vai ser pressão. Ei! Oh! Ei! Oh! Pra cima! Bora, Dioguinho, parceria sempre tá fechado! Chega de manhã na casa dele e falou, pô, desculpa, amor. Por que eu fui no Vanguarde assim? Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. E às vezes dá certo, né? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são cinco. Cantete perigoso agora. Fala com o papo, menino. Fala aí, vala. A culpa não foi minha. A culpa foi do Valdo. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. A culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Fala, Belly. São play! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, meu maestro, bota na pressão. Pressão é. Bora, meu maestro, bota na pressão. Bora, meu maestro, bora, meu maestro, bora, meu maestro. Então bora. Meu maestro, bora, meu maestro, bora, meu maestro, bora, meu maestro, bora, meu maestro, bora, meu maestro. Tá mil grau, o bagulho tá doido demais aqui. E aí, som? Quando vê os cara doido. As previdem doida quando vê os cara doido. Alô, Juquinho, eu vou seguir vindo também, né, mano? As previdem doida quando vê os cara doido. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Vem Belém do Pará. Tá 40 graus, e no rock doido, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. E no Vanguard tá mil grau. Rogerinho, que tá falando nessa aqui, bora, Rogerinho. Eu fecho os olhos e minha mente. O cenário 360 da família, eu vou te contar, viu, meu irmão? Só de pensar que nunca mais eu vou te. São preto e cueco aí, vai, Fabio. Que mundo é esse tão cruel? Eu gostei de ver. A cova. Checo do Rocha, para, Jequinho! O inimigo usa forças que oprimem. Vai na paz e vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero chegar. Valeu, menor, espero chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Canta, você canta. Vai na paz e vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Então! Valeu, menor, espero chegar. Valeu, menor, espero chegar. Vanguarde, Vanguarde. O treme tudo, o treme tudo, treme tudo. 5% de volume, né? Mas tá pressão daquele jeito, família. Quando me lembro do teu beijo, bate saudade, um desespero. O melhor áudio da região, Wanderson na gerência. Segura o homem, rapaz. Wanderson. Mas pra esperar, fico castigo. Sexta-feira é nóis de boa, não, mano. Vou te contar. Alô, Jeco do Arrocha. A galera de Manaus tá aqui com a gente hoje também, né, meu irmão? Fazendo Brasil. Olha eu aqui no escuro. Canta bola, segurança, vai. Curtindo o som do momento. Obrigado, meu parceiro. Não considera também tá aqui. Esse é vencedor, vou te contar, meu irmão. Ele é vencedor. Agora é a hora, não. Série digital de Bragança. A não te ver na cama, tristeza bate em mim. Como noite sem. Canta aí, Branquinho, vai. Mensagem no celular, pedindo pra atender, mas acho que é melhor. Branquinho Motos de Curuçá. Diguinho, mil graus, você, Diguinho. Eu vejo a foto. Só... Canta, Rafa 3G. Eu viro a tua voz. Digo alô, como vai? E você responde, como vai? Bola segurança de Curuçá. Ah, moleque. Mudar meu jeito. Não me troque por ninguém. Se no passado erro, como saber se. Duvido você não tomar uma agora com o maestro assim. Vai, vai. Aquelas que não seja, né? Robson do São Pedro, que que vem pra curtir essa sequência aqui no Vanguard, bora Robson! Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não... O moleque bom, Rafa Trigger. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes... Ao lado de Fabinho, né? Mas tu és minha rainha. Canta e abate agora, quero ouvir bem alto. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Canta aí, buia, canta, vai. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Gira, gira, gira. O som do Vanguard no bar, parada top. E a família vai tomando todas e vai curtindo a sequência massagradora, Thiaguinho. Thiaguinho Pressão. Bora, moleque! Qualquer coisa, tamo aí. Canta, Robson, vai. Aí, parceiro, considerado vencedor. O homem é bom. Quando você for arrepia. Fala aí, moleque, bom, vai. Olha quem tá com a gente também, parceiro Branquinho Motos aí, também o nó. Parceiro que deu certo também. O Thiaguinho, meu grande. Tem que ser agora. Sendo bola segurança e Salamanha por ali. Thiaguinho Pressão. Tá chegando mais um empreendimento aí do Thiaguinho. Mais uma das empresas Pressão, garoto! Eu que vim me entreguei toda esse amor. E você vem dizer. Canta, Checo, vai! Que não me quer mais. Ele tá no sertão curtindo uma guarda. Não consigo esquecer nossa última. A galera do conjunto Bênção de Deus, desde cedo com a gente, mas... muito obrigado a vocês, viu? Obrigado, Rua Nova, por aqui também. Beijo, meu irmão! Eu lembro. Lembra? Cada parte de você. O som Juquinha, toda comitiva, alô, som! Eu vou pra trás. Lembra ou não lembra? Eu lembro. Na condição, estourei logo o Xandão. Ednei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela divertiu. Nossa, de Elsa aqui no comando, aqui com a gente. E essa carta vem. Durante esse apoio. Nossa, de Elsa e família Esparça. Juntos e misturado aqui. Na nave, com um pouquinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as balete que. Minha linda menina. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada pra viola e a balete no estilo. Nossa amiga Fabiola também tá no circuito. E a tarde em Salamanha. O Edson, perigoso, é perigoso, é. Que chega roubando sempre. Pronto, tá ali ele. Oi. Oi. A balete não esquenta. Viviane Batidão. Vai girar mais uma no Vanguard. São pleia com eco, vai. Hoje eu escutei uma canção de amor. Canta, minha filha. Eu lembrei de você. Lembrou? Como lembrei de você. Vai chamar de perigoso, ó. Hoje eu li um poema de amor. E aí, Fabiola? Como é que tá o coração? Como eu lembrei de você. Vai lembrando. Tá tão difícil aqui. Sem teu amor. A dor não me parceiro Buia da produção e Buia. Ele tá no apoio, né, garoto? Só administrando por aí, né, garoto? Bota pra cima então, vamos lá! Lembrou, foi? Rogerinho da produção. Arthur na produção. Wanderson na gerência. Melhor áudio HD, é verdade. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Aniversário do gerente Wanderson. E a gente vai feliz da vida junto com ele, Wanderson. Parabéns. Muitos anos de vida pra você, garotinho. Bora girar. Seguinte, você que tá aqui, pega um pacote de cerveja, ou então pega a tua gelada, dá só uma golada de uma vez, vamos, vamos. Passando o Branquinho, tá pirando o cabeção. Tá no show que ele dá valor. É o seguinte, cara. Acabou. Te segura por aí, bora, segura assim, eu sei que não dá valor. Sentimento... É um tempo bom que não volta nunca mais. Mas agora a gente vai beber, a gente vai curtir. A galera que tá aqui dentro vai pirar o cabeção comigo, vai! Nossa história chega. Canta você, vai! Também confesso que sinto em mim, baby. Ah, aí, moleque bom, lembra dessa, né, moleque bom? Claro, né? Ainda tem o seu nome em mim. Só vocês! Também tem o seu nome. O Diogo parceria sempre. Junto está seu nome. Um abraço, maninho, pra você também. Ainda tem o seu nome. É pra rolar no Lava Jato Pressão. Também tem o seu nome. Pra rolar lá em Marituba. Meu amigo Ney, sua primeira dama, né, bora? Tatuagem de amor. Junto está seu nome. Bora girar o cenário. O giro que o Pará já gozou a grossa, meu, treme tudo, garoto. Joga fumaça e vai tremendo, ó. Gira mais uma, moleque louco. Agora que eu quero ver. Eu sei que não tenho um super poder e recebo a pra te defender, tipo Superman com a Lois Lane. Mas eu tenho um super amor. Faz com que eu te queira mais e mais. Desejo controlar. Robin, isso que veio do São Pedro aí, vencedor. Eu preciso do seu beijo. Ei, Robin, fala pra mim, qual é o teu sono? Mente, cara, fala a verdade. Eu também curto Vanguard, o treme tudo. Quando sai do horizonte. O teu bola segurança. Eu sou Vanguard. Gente. Já sabe, mas deixa que é, deixa que é, deixa no escurinho. Horizonte. É, mano, deixa no escurinho. Ah, ah, ah. Quando sai do horizonte. Quero ser fumar de gente. Agora vocês. Eu desejo ter você. Canta bem alto, bate, canta aí, vai. Deixa o que custar. E o super amor. Super amor, super amor, super amor, baby. Super amor, super amor, super amor. Bora, Mirico! Super amor. Promoções e eventos. Super amor, baby. Vai, depois do Parada Top. Super amor, super amor. E o Max do vai girar, girar, girar. Vanguard. Só pra quem lembra dessa aqui. Onde estou? O resultado. O seu desprezo, o seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? DJ Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D do Vanguard. Vanguard. Que bom, bora pequeno mestre. Não veja em mim. Quando o Fabinho se senta e começa a escutar essa sequência, eu vou te contar. Eu queria saber só o que se passa na cabeça dessa criatura. É. Essa pequena, né? O que eu vou fazer? Ah, moleque! Sexta, sábado, domingo e segunda, vamos lá, no Marajó, pequeno mestre. Acabou, amor. Olha que vai o gerente, vai, meu amor. Amor e vão e Vanguard. A tradição continua. É o som do Vanguard, o Vanguard. Calma, Rogerinho, calma. Deixa eu segurar aí, Maria. O boneco vai baixar e vai levar pra Bragança pra a família série digital. É moral, é Vanguard, claro que sim. Essa música é muito firme, cara. Só tomando uma gelada aqui. Aqui no abate. Me enganei com esse homem. Tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor. Preciso te amar. Adoro de Paulo na segurança. Tiaguinho Pressão. Era um amor de ti. Alô, Branquinho. Na cama eu fico louca. Ah, moleque bom. Na cama eu fico louca. Branquinho Motos de Curuçá. Aqui no Mil Grau. Pensando em nós dois. Canta, mulher, vai. Na cama eu fico louca. Louca. Na cama. Na cama eu fico louca. Louca. Pensando em quem? Na cama, cama. Pensando em nós dois. Nós dois. Tira mais uma aqui no Banguete. Tremendo. Mulheres de plantão cantando. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Eliseno e Santos e Vitória pirando cabeção. E aí, meninas? Agora tô em outra e pra você. Rogério Correia, bora, Rogério, representa, vencedor. É, tudo muda. Tudo muda, Thiaguinho, né? E a volta por cima. Canta, mulher, canta, vai. É, tudo muda. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. As mulheres que lembram o tempo de menininha, né? Assim, vai. Eu vou dançar com guerreiros legendários. No guerreiro do chão, a boa estava. E o maestro vai girando as melhores pra você. Quem lembra dessa, dessa? CD pra rolar em Bragança, viu? Toda a família de Bragança que sempre curte o Vanguard Montão, o nosso muito obrigado. Obrigado aí por compartilhar os CDs do Trim Tudo também. Quando eu tive, canta vai. Gostei. Equipe CL Digital. Bragança faz o mesmo. E a lutada que eu tive, não sei, estava tremendo. Robson, por que essas músicas não sei de bola segurança? Fala pra mim. Vamos de estrela. Fala, Thiaguinho Pressão. Prometi ligar. Ligou e você me perguntou. Representa vencedores agora. Mostra o tamanho do seu amor aí, vai. Te amo tanto assim. Olha o tamanho, vai. Te amo tanto assim, ó. Te amo tanto assim, assim, assim, assim. Pra você que ama o Vanguard, como é? Te amo tanto assim, ó. Te amo tanto assim, ó. Canta, Fabiola. Assim, assim, assim, assim, assim. Que saudade do Vanguard, hein, vencedora! Sopreia! Essa aqui o cara vai tomar uma, viu? Você pede o meu amor. E o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. Não sei. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. E o patrão do gelo, Rogério Correia. Não sei, se não entende. Tá no setor, meu parceiro, não. Muito obrigado, um abraço com muito carinho pra você, vencedor. Não, o cara que representa sempre tá na fronteira. Gosta aqui. Aqui. No quintal do homem, irmão. Olha o teu som, não. Fala pra mim. Eu sou o Vanguard. Eu já sabia. Pode crer, pode crer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Seu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Olha aí, família. Império Vanguard bem reduzido, tá bom pra você? A pedido aí da direção da festa, a gente vai só na manha, Lorena. Janet Vanso no áudio. Dando aquele grau. Nossos vencedores estão curtindo o Vanguard aqui, só de boa. O quê? Bem alto você. Menina confusa encontrei, agora tá, já me apaixonei. Acho que ela tem medo de gostar. Alô, melhor gerente da região. Vivo por amor, quem sabe posso até mudar teu jeito de pensar, se acha que todo homem não presta. Oh, vem no show me transformar, tô pra te agradar. Agora você canta! Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Chega de pressão! Vai valer o seu ingresso, a sua gelada. Quer ver? Quer ver? Anda, e a gente vai só na mãe do Arana com vocês aqui, vencedores. Como diz o Thiaguinho, pega o pau e me caceta logo. Essa sequência eu vou te contar. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependi. Aí, Robson, o que tu fazia nesse tempo aí, cara? Meus sentimentos nessa história de quem amo. Ô, tempo bom! Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. É do tempo do Rafa 3D, rapaz, é verdade. Gente, lá no Jardelândia. Não me ligue nunca mais. Não quero ver te eu saber. Fala, moleque bom! Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. Se acaso crer que meu amor não vai passar, mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Mas então vi... Série digital, canta aí, série. Vai, não vai, não vai. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai, não. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Que não seja. Ô, você tomou bronca. Ah, moleque. Maestro, maestro, maestro. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Vem comigo, produção, vem. Espero um dia poder te encontrar. Rogerinho, Arthur, Wanderson. Biologia, bará. Onde estás, estou aqui. Aqui tem um pequeno mestre. O moleque bom e o maestro, né? Eu sou gay. Lá tem um pirata. Carinho, e viva pra amar. O Traps. O gerente, que é então? Tem você, o Luan. O Van Hels. Comigo e a... Ah, tá, formou. Vou te encontrar. Volta pro meu ninho. O mundo é o caminho. Sempre esperei pelos seus. Música pra dar sede, viu, mano? Estou a te buscar. Será que vai? Canta, mexemão! Você me deixou em minhas dúvidas. Fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Rogério Correia. Aquela sequência, Rogério. Me nota, será que é amor? Aonde ele chegar? Mas no começo de tudo, onde tudo começou, a moçada relembra aquele tempo bom. O tempo bom. Super. Parceiro, nós que temos bom, hein, ó. Emoço, poder te sentir, te tocar. Primitudo Vanguard. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você vê! Você vê com um brilho no olhar e diz pra mim, meu bem, eu quero te final do ano, Réveillon, a gente vai estar com vocês na cidade de Moaná pela primeira vez. O som do Trimitudo Vanguard, na melhor casa de show de Moaná, Arena Show. Uma super promoção de ingresso, cerveja pra galera. Alô, Moaná, o Vanguard tá chegando no melhor e maior Réveillon da cidade de Moaná, Arena Show. Vem com a gente, vem. Alô, brother Maguila, a gente tá chegando, garotinho. É impossível o cara não tomar uma curtindo essa sequência. Bora, vai! Abre os passos aqui com a gente também. Alô, meu parceiro Cocô! Tá xingando, maninho. Quando você escutar, vai lembrar, vai lembrar. Sei que você vai lembrar. Réveillon em Moaná, Cocô. Segura, viu? Você e todos os galácticos. Arena Show, quero ver você no camarote. Fazendo beijinho com toda a galera. Cidade de Moaná, Réveillon. Tamo junto, Cocô. Vem pra cima, vai. Sinto que estou com você, amor. Me sinto tentando parar. Só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. O som do Trimitudo Vanguard. Guerreirão, emoção. Só na mana. É o som, meu amor. A saudade só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. A gente arrepiando só as melhores. Pra nossa família que tá curtindo o Trimitudo Vanguard aqui no Abade. E o maestro Valdo Alves vai tocando. Maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Tudo absoluto. No vermelho, produção. Bora cacetar um pouquinho naquela sequência que faz toda a diferença, né? Pra você, vai. Não me deixe, o que será de mim no mundo sem você? O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer, vamos conversar. É pro Ney, pra sua primeira dama, o amigo Gabriel de Marituba. Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico, eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Edson Perigoso, aproveita agora, Edson, vai. Dá uma chance ao amor, vai por mim. Tava tentando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor. E o casal com medo da dor. Ei. Quer insistir. É uma fase. Isso é só uma fase. Vai passar, não esquenta, viu? Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Com sofrência. Meu amor, não me deixe. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Vem com o maestro cacetando. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O essa galera do Apaz que sempre curte o som do momento. Perdeu. Obrigado por você que veio. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, tetos. Tijolinho por tijolinho é Rafa Trevê. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Sou novo pra viver com você. História de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Aqui a cacetada é violenta mesmo, viu? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Não chora não. Chora, chora não vou. E nem morrer de amor. Treme tudo, Vanguard. Chora, chora não. E nem morrer de amor. Naldo do Bom Preço. Não sei o que decidir. Tá aí no House Mix, sentado só na mana. Enfrentar ou fugir. Um abraço, Naldo! Pra não sair, duvidar de mim. Naldo do Bom Preço. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Elias e a família, os passas do Vanguard também, cara. Em vez de todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Canta baixo que eu quero ver agora, mano. Oh, pra batia. Muito amor, né? Vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. Família, os vigaristas do Vanguard. E além do meu corpo, fazendo ver duas vezes. Coração, de Vanguard e vigarista, né? Fica louco por você. Marquinhos Motos. Aumentando ainda mais. Cheguei mil graus. A tentação. Boneca Família Série. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Muita calma nessa hora, bora segurança. Mergulhar de cabeça na emoção. Olá, Valdo, baixo o CD do Vanguard, esse é mais um que ele vai curtir no Bairro Alto. Você. Aquele abraço ao nosso Bairro Alto, meu irmão. Bora segurança, hein? Agosto. A gente tá chegando 2019 de volta no Festão do Bairro Alto, viu, meu irmão? E eu não tenho medo de amar. Mas o quê? Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Maestro DJ Valdo Alves. E eu não tenho medo de amar. Amigo Sandro da Padaria Trindade também de Belém. Tão difícil pra explicar. Valeu, Sandro. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Passarinhos, família, cadê? E os passarinhos que voam distante. Supermercado e Mini Center Bom Preço. Sabem muito bem aonde anda você. O treme tudo. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Sede, vou te contar. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Não somos o maior. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Treme tudo, Vanguard. Sem esta mulher eu não consigo viver. Como a gente fala pros nossos vencedores. Não vou mais na minha casa, eu levo. pouco tempo em beber. Faça chuva ou faça sol, né, pequeno mestre? Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Alô, gerente Manderson! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Vem, maestro, DJ Valdo Alves. Dá-lhe a cacetada. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Tô vendo tomar um pacote de gelada no Lava Jato, pressão curtindo o CD. Só de boa, Tiaguinho. É que agora eu só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando. Eita, família pra dançar, viu, meu irmão? Não quero ninguém, mas se você quiser, eu. Marquinhos da trilha, pega a fuga. Dormir de conchinha, nem pisar em fé. Pensei que era o Rafael, rapaz. Deus me livre, mas quem me der. Todos juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera. Marquinhos, eu tô com pressa, mas se você vir. Rogerinho do churrasco. Espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Aproveita, pega ela pra dançar, pra curtir a sequência que o Pará consagrou. Porque no Vanguarda é assim. É no pitch certo, né, meu irmão? No começo eu entendia, era só cama, não tinha. Aqui não tem esquilo, não, é só na manga. Lembro quando você dizia. Vou desligar porque ela chegou. Tem que ser assim, né, pequeno mestre? E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha. É como dizia o Frangini e o Jaro, sem DJ que toca a rocha, parece que até que não pega. Coração não tá mais aceitando. Ô, me... gordinho do pop tá fechado, bora, Jaderson! E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir. Caceteiro fica muito mordido, meu, vou te contar. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Canta, vai. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Essa música aqui não pode faltar. O cara puxa ela pelo braço e fala assim no Vanguarda. Ei, por que você não sai daí? Só vem. E vem aqui. Vem. Pode invadir, pode chegar. Vem, vem. Tá. Vem. No meu quarto. No meu abraço. Treme tudo. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E a tela fria? Mais a tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui. Aqui. Vanguarde, o treme tudo. Porque você não sai daí? Só vem! E vem aqui. Vem! Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço apertado. Pode entrar uma semana agora que vem. Querer ir em... O Vanguarde vai tocar só no Natal, viu? Depois do amor, a gente vai estar em Moaná na turnê do maestro Valdo Alves, pequeno mestre Fabinho também. Sexta, sábado, domingo e segunda. E o gerente Vanso vai com a gente também. A tela fria desse celular. Partiu, Marajó! Essa foto não vai me esquentar. Até o Rafa 3D você também. Você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Alguém me pediu pra tocar essa música aqui, então bora. Toca essa aqui, porque toca o coração. Pensando bem, né? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar. É o papo. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Oi. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Ela me enche na cara de pau, Fabinho, não. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Vanguard! Tem pressão, tem curtição, mas também tem emoção. Alguém conhece essa? Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Tu mudou quando soube quem é. Marquinho na trilha! Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Tu anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se... Edson Perigoso, leva aquele abraço, professor Max. Fabiola tá na área, ela tá aí, Isley também. Já disse que tô firme contigo onde estou. Equipe Caju. Deixa de ciúme, foca aí. Toda a galera do Conjunto Bênção de Deus por ali. A equipe também, PTzão, meu irmão. Tá na hora de ter... Você! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Alô, parceiro Nó, você que veio, Nó. Todo mundo. Dieguinho, Branquinho Motos. Pecado. A equipe Série Digital de Bragança, meu. Dois no Tributo, pode crer. Só tu não. Bora, segurança. Quanto eu gosto. Robinson, Thiaguinho, pressão. Sou louco por ti. Pensando sempre, né, pequeno mestre? Saia, fecha a porta, deixa as chaves. Mas por momentos deixa que eu mesmo vou com teu coração. Peito cheio de saudades. Bora, Rogerinho! Viver sem moleque bom. Sozinho vendo o sol se pôr. Do Vanguard. Você é sempre, sempre na minha mente. Sempre, sempre. É tão ruim acordar e não te sentir. Sendo obrigado a te esquecer. Tenho você sempre, sempre, sempre. Vai tomando aquela gelada bacana, pai d'égua só na manhã do aranha. Pra você relaxar na moral! Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá nossa, tão. Ô, musicão. Eu sei que fortalece a nossa. Vencedores e vencedoras. Mas eu não tô mais aguentando. É uma pá de curtindo, treme tudo. Vamos lá. É tudo diferente. Você no norte e eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô em Natal. Canta, Fabinho. Você no norte e eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô em Natal. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Dois São Paulo, dois Natal. totalmente diferente. Como é que tá aí? Daquele jeito. Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Tá passando louco, Chino Vanguard. Sagrado Abad que sempre representa. A distância tá matando. Eu sei que fortalece a nossa relação. O cara que tá tomando aqui era gelada pra ideia no trime tudo, né? Se de avião tá caro, eu vou te bora, vai! É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Você. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Equipe Caju. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. Bem reduzido, só na manhã assim, vai. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul. E o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim. Mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Canta, isso perigoso, vai, garoto. Hoje ela vem me ver. E eu vou bater uma real pra ela. Agora bora segurar essa. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu. Fala logo, fala. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Maestro DJ Valdo Alves. Só na mana. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez. Série digital de Bragança. Eu já te vejo. Representando sempre, sempre, meu irmão. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Diogão Farrista, do Vanguard. Bora, Diogão, não podia faltar, meu irmão. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Bora, bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Cadê a vida do cara, rapaz? Senão eu morro de beber. Joga aí que hoje ele tá com tudo. Que ainda sou seu amor. Roger Smith, me ajuda por favor. Ô, bebê. Ô, bebê, sinto falta de ti. Bola segurança de Curuçá. Beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. Fala não pra mim, bebê. Ô, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu. A música do bebê, da oficina do bebê. É coração. É, pequeno mestre. Não fala não pra mim, bebê. Alô, Jazz Beat. É o Pique. Alô, Humberto Ronaldo. Desse jeitinho. Vem, eu sou ele. Não param, ela em si transforma. Bora, Sérgio de Bragança! Uma viagem na Praia da Romana. Lá em Alguduá. Obrigado, Abate, mais uma vez. Meu parceiro Minico Promoções e Eventos. Trazendo o som do momento. Convidar todo mundo para a segurança. Cheio de pressão. Natal, guarda de Amorim, Vanguard, Ciclone, Ciclone, Vanguard, meu irmão. O nosso Réveillon tem um trimitum do Vanguard. E Moana! No Marajó! Pela primeira vez, o arquipélago do Marajó recebe o som do Vanguard. Dia 5 de janeiro, pela primeira vez em Marundá, a festa da cerveja, organização Cachu Promonte, o Vanguard Paredão Jackson. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, porque a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar, se eu quero que eu leve aí eu vou sempre aqui buscar. Te prometo não te prometer nada, não tem sentido te dar cada comida. Aí, bola segurança. Se faltar amor, não pode faltar, né? Se faltar amor, faz com ela, fala, fala. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente séria. Como que vamos? Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo.